Esta fotografia retrata um momento de tensão e confronto. No centro da imagem, um garimpeiro musculoso, coberto de lama e vestindo apenas um calção rasgado, segura firmemente a espingarda de um soldado armado enquanto o encara frontalmente. O soldado, com postura firme e uma expressão determinada, segura a espingarda com uma das mãos. Ao fundo, uma multidão de garimpeiros observa atentamente a interação, alguns com expressões de expectativa, outros parecendo apreensivos. Os corpos sujos, as roupas em frangalhos e o ambiente árido reforçam a dureza das condições em Serra Pelada, onde milhares de homens trabalhavam em busca de ouro sob um regime de extrema precariedade. O contraste entre o garimpeiro, representando a força bruta e a luta pela sobrevivência, e o soldado, símbolo da autoridade e do controle, adiciona uma camada dramática à cena. A tensão visual é reforçada pelo enquadramento, que coloca os personagens principais em destaque, enquanto a multidão ao fundo adiciona profundidade e contexto à narrativa. A fotografia encapsula o ambiente caótico e as relações de poder desiguais dentro do garimpo, um microcosmo de exploração e resistência.